muitos crentes que não tem sabedoria. É convidado pra dar uma saudação. Ele aproveita porque vê bastante gente. Naquela noite toma o tempo do irmão. E o pastor vai ficando desinquieto. Isto entristece também a congregação. Logo o pastor pisa no sapato dele. Não é você que vai fazer a pregação. Pise no sapato dele. Dê sinal pra esse irmão. Pise no sapato dele. Não é você que vai fazer a pregação. Tem outros crentes que têm esse mau costume. É convidado pra na hora pra pregar. Ele já cresce vendo a igreja cheia. Pra tomar tempo, pega a Bíblia e vai pregar. O pregador oficial está de um lado. Aquele irmão não há meio de parar. Logo o pastor pisa no sapato dele. E mesmo assim ele não para de falar. Pisa no sapato dele. Dê sinal pra esse irmão. Pise no sapato dele. É para ele não tomar o tempo não. Esse é o tal de irmão exagerado. Está pensando que o tempo é todo seu. Este é o crente que faz pouco na igreja. É ensinado, mas por certo não aprendeu. Fica valente quando ele é repreendido. Fica falando que o pastor lhe ofendeu. Eu fico triste quando eu prego na igreja. E o pastor pisa no sapato meu. Pise no sapato dele. Dê sinal pra esse irmão. Pise no sapato dele. É para ele não tomar o tempo não.